Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos cumprindo essa missão. E como eu sempre falo, né, web rádio, rádio comunitária, ela tem que entrar nessa brecha aí onde as rádios oficiais, rádios comerciais não vão. E hoje nosso programa, além daquele repertório já tradicional que você conhece, o desfile da boa música popular brasileira, teremos o nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga, que, aliás, vamos saber dela o que que ela vai falar hoje, qual o assunto do nosso papo nutritivo de hoje. Olá, Denise, o que que nós temos hoje no nosso papo nutritivo? Hoje, Marquinhos, fechando o nosso especial sobre chás, vou fazer um breve resuminho e para que serve cada um deles. Até já. Teremos ainda o Dois Tempos, também aquele quadro que nós apresentamos dois momentos de um mesmo artista, de um mesmo grupo musical. E eu conto com a sua participação, com a sua audiência nessa próxima hora. E se você quiser mandar um e-mail para a gente com sua sugestão, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu material, do seu repertório, da sua listinha de músicas para o nosso especial do mês, o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro de hoje ouvindo Matando Saudade, relembrando do Ataulfo Alves. Quem que não tem saudade dos tempos de criança, né? Quanta coisa gostosa a gente viveu naquela fase. Então vamos ouvir exatamente o Ataulfo Alves contando essa história. Meus Tempos de Criança é a composição do próprio Ataulfo Alves. Eu daria tudo que eu tivesse pra voltar aos dias de criança. Eu não sei pra que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança. Ah, aos domingos missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Ai, eu igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada, eu era feliz e não sabia. Thank you.

a luz difusa do abajur lilás. Ouvimos com Rosa Passos e Ivan Lins, do Fernando Oliveira, Rosa Passos e Ivan Lins, Abajur Lilás, atendendo ao pedido do Jonir Bechara, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com e fez seu pedido musical. Jonir, obrigado pela sua participação, pela sua contribuição com a gente, e continue ouvindo e divulgando sempre a gente. Quem também fez uso do batepapomusical1@gmail.com foi a Neise, e pediu para ouvir com o Martinho da Vila, Com Que Roupa. A composição é do Noel Rosa. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta, pra poder me reabilitar. Pois esta vida não está sopa, eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Seu português agora deu fora, já foi-se embora e levou seu capital. Esqueceu quem tanto amou outrora, foi nada mais torto pra Portugal pra se casar com a cachorra. E agora com que roupa, com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Alô, tá aí. Sapo, pra ver se escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando no meu paletó virou estopa. Eu nem sei mais com que roupa, com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Agora já não ando mais pagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa, com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? demais. Ouvimos com o Martinho da Vila, do Noel Rosa, Com Que Roupa, atendendo ao pedido musical da Neise. Ok, Neise, continue também ouvindo e participando, divulgando sempre a gente. Mais um pedido que chega também do nosso já ouvinte, tradicional também, Regivaldo, grande Regi, que pediu para ouvir com Rafael Rabelo e Chico Buarque, Recife, Cidade Lendária. A composição é do Capiba. Sem fim, percorro bairros distantes, sempre a escutar. Luanda, Luanda, onde está? É a alma de preto a penar. Recife, cidade lendária, de pretas de engenho cheirando a banguê. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz gosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora os boêmios cantavam suas lindas canções. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz rosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória no pleno terreiro. Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora os boêmios cantavam suas lindas canções. Ouvimos com Rafael Rabelo e Chico Buarque, Recife, Cidade Lendária, do Capiba, atendendo ao pedido do Regivaldo. Obrigado, Regivaldo, pela sua participação. Continue também ouvindo sempre a gente aí, divulgando e participando. Na sequência, vamos ouvir com o grupo musical Brilho. Também, eu acho que já desfeito, né? Eu não ouço falar mais neles. Aliás, eu acho também que poucas coisas fizeram. Uma das coisas que eu gosto muito desse grupo é Noite do Prazer. A composição é do Paulo Zdanuski, Cláudio Zoli e Ronaldo Brandão. Zanoski, Cláudio Zoli e Arnaldo Brandão, ouvimos com Brilho, Noite do Prazer. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. O nosso Dois Tempos de hoje vai focalizar a cantora e compositora Marisa Monte, atendendo ao pedido da nossa nutricionista Denise Braga, que mandou um e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Vamos ouvir inicialmente, do ano de 1991, Eu Sei, da Marisa Monte. E de 2011, Ainda Bem, da Marisa Monte e do Arnaldo Antunes. sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou. Nosso Dois Tempos de hoje focalizou a cantora e compositora Marisa Monte e ouvimos do ano de 1991 Eu Sei, composição da Marisa Monte, e de 2011 Ainda Bem, composição da Marisa Monte e do Arnaldo Antunes. Faça você também como a Denise Braga, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Muitas vezes, né, a gente passa tempo e perde muito tempo com críticas, com avaliações exigentes demais, e o tempo passa. Isso é mais ou menos o que nos conta nessa composição o Ciro Aguiar. Vamos ouvir então com ele, dele, Crítica. Só pensa em criticar. Acha defeito em tudo, até me deixa mudo. Sem saber sorrir, só fala pra ferir. Não vê que a vida passa e a solidão aumenta no seu coração. Veja como você fica quando você olha e depressa grita sem pensar. E fala mal daqui, fala mal dali. Vive a resmungar e a se lamentar. Só se realiza quando abre a boca para reclamar. Vou embora daqui, vou procurar outro lugar. Não aguento viver com quem só pensa em criticar. Deixa o tempo passar e vamos ver quem tinha mais razão. Você vai aprender como viver na solidão. Vou embora daqui, vou procurar outro lugar. Não aguento viver com quem só pensa em criticar. Deixa o tempo passar e vamos ver quem tinha mais razão. Você vai aprender como viver na solidão. Vida passa, a solidão aumenta e você só pensa em criticar. Acha defeito em tudo, até me deixa mudo. Sem saber sorrir, só fala pra ferir. Não vê que a vida passa, a solidão aumenta no seu coração. Veja como você fica quando você olha e depressa grita sem pensar. Fala mal daqui, fala mal dali. Vive a resmungar e a se lamentar. Só se realiza quando abre a boca para reclamar. Vou embora daqui, vou procurar outro lugar. Não aguento viver só pensa em criticar. Deixa o tempo passar e vamos ver quem tinha mais razão. Você vai aprender como viver na solidão. Tarararara. Vemos com o Ciro Aguiar, do Ciro Aguiar, Crítica.

Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. De Beto Guedes e Ronaldo Bastos, ouvimos com Beto Guedes, Amor de Índio. Na sequência, vamos ouvir Caetano Veloso, lá do comecinho também de sua carreira, cantando de J. Luna e Batatinha, Hora da Razão. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar? Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, pois eu preciso me encontrar. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar? Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, pois eu preciso me encontrar. Sofrer também é merecimento, cada um tem seu momento, quando a hora é da razão. Alguém vai sambar comigo e o nome eu não digo, guardo tudo no coração. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar? Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, pois eu preciso me encontrar. Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar? Se tudo é carnaval, eu não devo chorar, pois eu preciso me encontrar. Sofrer também é merecimento, cada um tem seu momento, quando a hora é da razão. Alguém vai sambar comigo e o nome eu não digo, guardo tudo no coração. Ouvimos com Caetano Veloso, do J. Luna e Batatinha, Hora da Saudade. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso especial do mês. Sua sugestão é aquela lista de música que você faz, você manda para a gente, com 14, 15 músicas. Você vai fazer o programa, você vai produzir o programa, e a gente vai dividir com os nossos ouvintes o seu gosto musical, ok? Então, manda pra gente pelo bate-papo musical 1@gmail.com a sua lista de 14, 15 músicas e vamos ouvi-la no nosso especial do mês, que é o último programa de cada mês, o programa que vai lá na última semana de cada mês. Você pode também mandar seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Vamos ouvir na sequência Hino ao Amor com Vilma Bentivenha. Essa gravação, essa música, aliás, teve diversas gravações, todas muito bonitas. O Altemar Dutra, por exemplo, o Luiz Vieira gravou isso fantasticamente bem. Vamos ouvir hoje, no entanto, com Vilma Bentivenha. A versão é do Odair Marzano. Thank you.